Unicast, alô Rick Pimenta, Lojas Pimenta, Enzo Madeireira. Isso aqui é Naldinho, homem sem coração. Escuta aí. Portal do Arrocha. Entrei em estado de choque, quase que perdi você. Eu sei que acidentes são fatais, fatalidade mesmo é nunca mais te ver. Já não faz nenhum sentido essa vida sem você. Logo eu que te escolhi pra eternidade, eternamente viveria sempre ao lado seu. Tô imaginando você me esperando, linda no altar. Espero e vou chegar. E pra nossa surpresa, a nossa igreja vai ser aqui no céu, e Deus vai celebrar, e vai celebrar. Nosso casamento, nosso amor eterno, só que dessa vez a noiva que chegou primeiro. Fiquei pra avisar o mundo inteiro. Nosso casamento, nosso amor eterno, só que dessa vez a noiva que chegou primeiro. Fiquei pra avisar o mundo inteiro. A única coisa que sobrou daquele destroço foi essa aliança no meu bolso. E pra cantar comigo, Thiago Aquino! Fumara, meu parceiro Naldinho! O rei dos casamentos. Do jeito que a gente gosta. Entrei em estado de choque, quase que perdi você. Eu sei que acidentes são fatais, fatalidade mesmo é nunca mais te ver. Já não faz nenhum sentido essa vida sem você. Logo eu que te escolhi pra eternidade, eternamente viveria sempre ao lado seu. Estou imaginando você me esperando, linda no altar. Espera, eu vou chegar. E pra nossa surpresa, a nossa igreja vai ser aqui no céu, e Deus vai celebrar. Vai celebrar. Com nosso casamento, nosso amor eterno, só que dessa vez a noiva quem chegou primeiro. Fiquei pra avisar o mundo inteiro. Coisa que sobrou daqueles destroços foi essa aliança no meu bolso. Me dê a sua mão, me dê a sua mão. A única coisa que sobrou daqueles